desejava, mas você, você não queria. Eu fazia tudo pra te ver, pra ficar contigo, e você nem ligava e só me dava fora. Porque agora tô estourado, agora tô no chão, tô aqui bebendo com Tairone e Silvano. Agora eu não quero, não vou voltar atrás. Tô com o Thiago Aquino e o Devio Novaes. Agora tô no chão, agora tô estourado, tô aqui bebendo com o meu parceiro Pablo. Agora eu não quero, estou em outro clima. Agora é Paulo Henrique e Micael Lima. Meu parceiro JC, ar-condicionado, automotivo. Bora, Zé Carlos! Eu te queria, mas você não me dava bola. Eu te desejava, mas você, você não queria. Eu fazia tudo pra te ver, pra ficar contigo, e você nem ligava e só me dava fora. Porque agora tô estourado, agora tô luxando, tô aqui bebendo com Tairone e Silvano. Agora eu não quero, não vou voltar atrás. Tô com o Thiago Aquino e o Devio Novaes. Agora tô luxando, agora tô estourado, tô aqui bebendo com o meu parceiro Pablo. Agora eu não quero, estou em outro clima. Agora é Paulo Henrique e Micael Lima.